Capítulo 1 de Diva. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Diva, de José de Alencar. Capítulo 1. Emília tinha 14 anos quando a vi pela primeira vez. Era uma menina muito feia, mas da fealdade núbil que promete a donzela esplendores de beleza. Há meninas que se fazem mulheres como as rosas, passam de botão a flor, desabrocham. Outras saem das faixas como os colibris da gema. Enquanto não emplumam, são monstrinhos. Depois tornam-se maravilhas ou primores. Era Emília um colibri em plume. Por conseguinte, um monstrinho. Seu crescimento fora muito rápido. Tinha já altura de mulher, em talhe de criança. Daí uma excessiva magreza. Quanta seiva acumulava aquele organismo, era consumida no desenvolvimento precoce da estatura. Ninguém caracterizava com mais propriedade esse defeito de Emília do que a menina Júlia, sua prima. Quando as duas se agastavam, o que era frequente, Júlia a chamava de esguicho de gente. Não parava aí a fealdade da pobre Emília. A óssea estrutura do talhe tinha nas espáduas, no peito e nos cotovelos, agudas saliências que davam ao corpo uma aspereza hirta. Era uma boneca, desconjuntada a miúdo, pelo gesto, ao mesmo tempo brusco e tímido. Como ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto ficava na sombra. A barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo. Faces não as tinha. A testa era comprimida sob as pastas batidas do cabelo, que repuxavam duas tranças compridas e espessas. Restava apenas uma nesga de fisionomia para os olhos, o nariz e a boca. Esta rasgava a maxila de uma orelha a outra. O nariz romano seria bonito em outro semblante mais regular. Os olhos negros e desmedidamente grandes afundavam na penumbra do sobrolho sempre carregado, como buracos, pelas órbitas. A respeito do trajo, que é segundo a epiderme da mulher e pétalas dessa flor animada, o da menina correspondia a seu físico. Compunha-se ele de um vestido liso e escorrido, que fechava o corpo como uma bainha, desde a garganta até os punhos e tornozelos, de um lenço enrolado no pescoço e de umas calças largas que arrastavam, escondendo quase toda a botina. Emília ainda assim não parecia satisfeita. Estava constantemente a encolher-se, fazendo trejeitos para mergulhar o resto do pescoço e o queixo no talhe do vestido e sumir as mãos no punho das mangas. Caminhando, dobrava as curvas a fim de tornar comprida a saia curta. Sentada, metia os pés por baixo da cadeira. Tinha um cuidado extremo em puxar para frente as longas tranças do cabelo, que andavam sempre a dançar-lhe como antólios pelo rosto. Se lhe falava alguma pessoa de intimidade da família, não lhe voltava as costas como fazia com os estranhos, mas sentia logo uma necessidade invencível de coçar a cabeça, acompanhada por um repuxamento dos ombros. Eram modos de atravessar o braço diante do rosto e furtar o queixo, escondendo assim o que lhe restava de fisionomia. Muitas vezes o senhor Duarte zombava, com terna ironia, desses biocos da filha. Deixe estar, Mila, dizia ele abraçando-a. Vou mandar fazer para ti um saco de lã, com dois buracos no lugar dos olhos. Tal era Emília, aos 14 anos. Entretanto, quem soubera a anatomia viva da beleza, conhecera que havia nessa menina feia e desengraçada o arcabouço de uma soberba mulher. O esqueleto ali estava, só carecia da encarnação. Ainda me lembro da cólera infantil de Emília, quando a primeira vez que estive com ela, eu a perseguia de longe, chamando-a minha noiva. Feio, dizia-me então, e pronunciava essa palavra como se ela simbolizasse a maior injúria possível. Fim do capítulo 1.